不好没有方。 2014, repórter meio elétrico, atirando a voz. Toma, quando ele tá passando a frequência correta do da torre? É, vou pedir pro... Eu já alertou o controle aqui, obrigada. Graças, obrigado. Livrando. Torre Salvador, Papá Romeu, Romeu, Bom, Repate, CBTA, qual é o seu nome? Livre Sinal, chama pra início de táxi. Valeu, Papá Romeu, Eco Zulu, Eco. Eco Zulu, Eco Salvador, prossiga. Nossa base de posição é o 1-2-3-0. Copiar. Sinal 95, o ajuste no 0-4, tem o bom voo gol 9073. Flat Alpha, ponto de pressa 1895, 1014 o ajuste, muito obrigado, bom dia, gol 9073. Solo Salvador, tá? 3663, e vai sua. Obrigado, bom dia. Então 3663, bom dia, táxi via Alfa, reporta antes do ataque sua Juliette. Sente via Alfa, reporta sua Juliette, tá? 3663. Para o táxi azul 4208, 86 a bordo, 3 horas e meia, alterna Maceió. Zoxé, reporte farol da barra. Viu bem, Zoxé, reportará farol da barra. Se possível, senhor, autoriza 2500 DCT Cairu. 2500 DCT, Júlio, reporte para a descida. Autorizado, reportará para a descida, Júlio. Tem um bom voo. 1-14-18-95 no ponto, segue o gol. 4208 azul. Confia em aeronave que chamou o sol. Manda Juliette Índia Zulu, é isso? É Papatango, Juliette Índia Zulu, não é isso? Cairu, mil pés? Sente só um minuto, Juliette Índia Zulu. O Trip 5217, após a passagem do Embraer da Azul, ingressa Juliette, remota 1-3. Após a passagem do tráfico da Azul, prossegue no táxi via Juliette, parte 3. Parte 1, remota 1-3, o Trip 5217. Portão 3663, após o início do táxi do ATR à frente, prossegue via Índia, portão 02. Índia 02, tá? 3663. Decimal 9. Direita 219. Índia for pushback and startup. Gol 9073, ponto de espera da 1-0. 9073, mantém a posição. Mantém. Então 3304, autorizado pouso pista 10, vento 070 graus, 15 nós. Tente autorizar pista 10, 3304. Quanto táxi, Romeu Fox? Romeu Fox Lima, até a papá, chame na papá. Chama na papá, o Fox. O vento pro 3304? 070 graus com 14 nós, 14 nós. Ponto espera da Papá Romeu Fox. Romeu Fox Lima, Lima tem. Lima tem, Romeu Fox Lima. Romeu Fox Lima, desconsidere a última instrução. A Lima tem a partir da interseção mesmo. Possibilidade de prosseguir via Juliette, na 3663? Afirmo, via Juliette até o 02. É, Juliette, é, até o 023, né? Fox Lima, decolado aos 36, chame controle 198, bom voo. 198, Fox. E Juliette, até remota 1-4. 923, cópia. 923, prossiga. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Whisky 50. Decolagem pistão no zero, após primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda Bidev. Frequência do controle 119.8, aciona 5573. 360, Upper Whisky 50, pista 10 com curva à direita, saída da El, Leda, após voo direto Bidev. Controle 198, transponder 5573, voo 1923. Cotejamento correto, portão 62, chama pronto, voo 1923. Chamarei. Fala, muito bom dia, esse é o voo 1935 da cidade, dia 240 para Ilhéus, para autorização. Ciente, 240 Ilhéus, aguarda cópia no portão 05, o voo 13, correção, voo 1435. Guarda, guarda. Salve, Salvador, bom dia, tá 3304, Librão. 3304, bom dia, táxi Alfa e reporta antes da táxi Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 3304. Bom dia, WebJet 5826, informação em dia. 5826, prossegue 2014, Livre Leste, informe estabilizado. Estado 2014, para 2000, 5826, comparado estabilizado. 211 cleared, pushback installado, comeback red for taxi. Clear, push and start, call back for taxi, Schneider 6211. Papatão Juliette, Índia, Zulu, cópia. Autorizado Cairo, mil pés, decolagem no 7, curva à direita, corredor Axé. Frequência do controle 119.8 e aciona o transponder padrão 0112. Correto com o POB? Acionamento, táxi, decolagem com a torre 118.95, ajuste no 014. Bom voo, Juliette, Ilha Azul. Pistão no 0, vento 770 graus, 11 nós. Livre pouso na 10, padrão na vez. TR1288. Esse está presente por aqui, 25288, tá bom dia. Juliette de Zulu, livre acionagem para início táxi. Solo, Varig, Vito, Quebec, Vito. American 980 is leveling flight level 160, direct bomb. Pátio 4, outro lado. E aí, centro com a infraero. Confirmando, é Varig o quê? Varig Log, Vito, Quebec, Vito. Zero. That's correct. Controle Salvador. Bom dia, Gol 9073, passando 3.500 pés, como? Possível, conforme autorizado, vigilância, o 9073. Gente, Gol 9073. Salvador, o Papa Romeu Lima, Mike Fox, voltando. Lima, Mike Fox, Salvador, prossiga. Decolou Grupo Zulu Costa Azul, segue visual para Ilhéus, ou na Milpé, conforme o plano apresentado. Quem está visual com o esquilo, Romeu Fox Lima, está agora 500 pés à sua frente. É negativo, ainda não está visual. Ah, positivo, confirmando. O Romeu Fox Lima está visual com 44 à sua frente, mantendo 500 pés decolado do Costa Azul. Mantenha o visual mesmo. Que mantém a separação visual, o Romeu Fox Lima. Mantenha a separação visual, o Fox Lima. Mike Fox, prossegue 500 pés, reporte farol da barra e visual com esquilo, o Lima Mike Fox. Reportará farol da barra, o Lima Mike Fox. Direto Porto Ilhéus, frequência do controle 119.8, aciona 5574. Entra autorizado 240 para Ilhéus, decolando à direita 10, com curva à direita, saída da EL, transição lida após direto Ilhéus, controle 89.8 e o transponder 5574, gol 1.4. Cotejamento correto, portão 05, chama pronto, gol 1.4.3.5. Chama na 4. Ready for taxi, station air 6211, POB 101, 3 hours and 40 minutes, alternate, confirm. Australia 6211, taxi approved via Juliet and Alpha to hold point runway 10, Telecom Salvador Tower 118.95, BQNH 1014, have a nice trip, sir. Via Juliet Alpha, hold short 118.95, Ocean Air 6211, have a great day. Paulo Salvador, bom dia, Azul 4298, livrou. Azul 4298, bom dia, táxi via Alfa, reporta antes da taxiway Juliette. Alfa, chamante da Juliette, 4298. Paulo Golo 435, está no portão 5 para prestar questionamento. Na Baité para o 43, está no do táxi. Está autorizado até a Papá, chama até a Papá para o cruzamento. Dando Golo 435. Mantendo 435. Saldo Salvador, Oceania 6225, para Brasília no 340. Oceania 6225, ciente, aguarda cópia Brasília, o nível 320. 320, aguardando cópia, 6225. Após o Airbus da Avianca, ingressa Juliette, portão 10. Após o Airbus da Avianca, ingressa Juliette, portão 10, 33304. O Azul 4298 vai seguir o Airbus da TAM, frente, ingressa Juliette, portão 08. Positivo, segue o TAM, Juliette, portão 8, 4298. Já está autorizado o cruzamento e o táxi Mike, Quebec, Lima, chama na Lima. O que? Na Lima? Na Lima? Pode chamar o Sol 1219. Exato, escuta até lá, obrigado. Tower, good morning, Ocean Air 6211, holding short, runway 10. 6211, line up and wait. Line up and wait, 6211. Juliette de Azulu, decolado às 44, chame controle 198, bom voo. Controle Salvador 198, até lá. Só confirmando o código transponder 0112. 0112, gente. Eu confio no seu Oscar Bravo. Reporte visual ou no parque de Pituaçu, Romeu Oscar Bravo, confirme POB e código acionado. Já no Pituaçu, o código acionado é 0126, está com 1 a bordo, o Oscar Bravo. Positivo, informe visual com o campo. Controle Salvador, Juliette de Azulu. Juliette de Azulu, mil pés, corredor Axé, informa helicóptero, sentido oposto, prosseguindo para Salvador. Juliette, autoriza voar direto 2500, Cairo. 2500, Cairo direto, livre. Juliette, subindo para 2500, dá para estar atingindo. Está legal o sentido, vitor de Juliette. Que Júlio, livre frequência para coordenação local. Gol 9073, sub, mantenha 350 restrito, chame centro Recife, 12545. 350 restrito, 12545, gol 9073. Ok, tá pronto para 4, ok? Com a mais 4861. Mano, destino é Guanabi, tem um plano aqui do 4861 para Lapa. É positivo, tá havendo um problema aí, a gente tá fazendo essa CHZ e não tá chegando aí. Ok, eu vou chegar com a sala S, só um minuto. Se por acaso não tiver, a gente copia lá, ok? E quando sair da terminal, a gente modifica com o centro. Ok, sem problemas. Perfeito. Ok, continue on your arrival and after bomb descend to 4,000 feet. That's right. Torre agora 1895, Romeu Oscar Bravo. 1895, Oscar Bravo. O Azul 4208, sub, mantenham 3, 250 restrito. Gente, subindo pro 370, 4208. Com a equipe de pátio, tem um tráfego de pequeno porte, um bandeirante que vai passar a retaguarda. Após o mesmo liberar, tá autorizado. Iniciando 5, chama táxi. Tá certo, vamos passar. Romeu Oscar Bravo chamou a Torre Salvador? Sim, ativo, senhor. Vai no canal, tá com o Oscar Bravo. A intenção é o que, senhor? Aqui da bata, senhor. Então, na presente, tá autorizado direto pouso na bata, tá ok? Romeu Oscar Bravo, vento 070 graus, 11 nós. Autorizado, pouso na bata, vou Oscar Bravo. E confirma o ajuste ativo, senhor? Confirmo, no 0 no 4. 0 no 4, Oscar Bravo. 325, cópia. Pronto pra autorizado Brasília, o nível 320, via rota conforme o plano de voo. Nidsa, Uido, Upper Whisky 10, Formosa, decolagem pista 10, após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Momo, mantém a proa até 2.000 pés. Após 2.000 pés, inicia a curva à esquerda, intercepta radial 350 até 20 milhas de Salvador, até 20 milhas de Salvador. Após voa direto Albo e após Albo, Nidsa. A frequência do controle 119.8 e aciona 5013. Autorizado Brasília, nível 320. Decola para a pista 1-10, primeira curva à esquerda, a 2.000 pés. Manterá a radial 350 por 20 milhas de Salvador, após Albo, Nidsa, Nidsa Puído, Upper Whisky 10 para Formosa. Transponder 5013, controle 119.8, Oceaner 6225. Cortejamento correto, o portão é o 01, chama pronto, pushback, acionamento 6225. Ciente, chamará 6225. Salvador, muito bom dia, trip 532, no centro da Índia, autorização, vitória da conquista. Firmando, é o trip 5221, não é isso? Afirmo, trip 5221, senhor. Qual o horário do plano para conquista? Para 1122, nossa LBT. Azul 4208, chame Recife agora, 12545. Recife 2545, obrigado e um bom dia. Bom dia. Na proa de Itapuã, reporte visual com campo, Delta. 180 knots, descend to 2000, American 980. Okay, report set to slip line. And we'll report established on the localizer. Solo Salvador, Solo Gol 923, passo posicionamento no 62. Botão 3663, aguarda cópia, Guarulhos, o nível 340 já aprovado. Center, 3663. O Gol 1923, autorizado no 62, chama táxi. Autorizado, chama táxi. Gol 1923. Solo, o Gol 1943, está com 78 a bordo, 2 horas e meia, no meu terreno Aracaju, posso trocar. Juliette Alfa, ponto de espera da 10, torre 11895, 1014 no ajuste, bom voo. frente à direita, Juliette Alfa, o ponto para 285 graus, 435. 2000 autorizado pouso, pista 10, vendo 070 graus, 12 nós. Autorizado pouso, 90, 526. Pois PA1 já chegou aí, senhor. Tô checando com o centro Recife, só um minuto, 486 anos. Obrigado. O Varig Log pode prosseguir até a saída do pátio 3 inicialmente, aguardando para ingressar no pátio principal. Ok. American 980 is Duna inbound, ILS X-ray to 10. American 980, procedure approach to report runway vacated. Repeat for American 980. Proceed your approach, I will report runway vacated. Okay, proceed with the approach, American 980. Salve Salvador, Oceanair 6225 no portão 01 para o pushback de acionamento. Autorizado, chama pronto para o táxi 6225. Chamará para o táxi 6225. Alfa Vitor Juliette, Salvador. Segue via os corredores, 1014 ajuste, informe visual, Alfa Vitor Juliette. Gol, 1923 para o táxi. 177 a bordo, Galeão alternado com 4 horas e 5 de autonomia. Feito na zona 9, obrigado. 10, torre, 118 decimal 95, ajuste no 0 no 4, bom voo. 10, 9.0, 8.95, 14, 923. O Abaita 4861, confirme o nível para Guanambi. Uma centena, sim, eu te aguardo. Salve Salvador, bom dia, 2223. 2223, aguarda a cópia, vitória da conquista 260. Leve 5826, bom dia, táxi Alfa e reporta para ingresso, táxi Juliette. Alfa, reporta Juliette, 5826. Prossiga. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Opero Isque 50. Decolagem pistão no zero após curva à direita. Realiza o perfil da subida da EL, letra após letra BDEV. Frequência do controle 1, 19.8. Aciona 5577. 340 da EL, letra BDEV. Alfa 350, de volta do 90, curva direita, 198-5577. Confirme somente o nível autorizado. Nível 340. Correto, portão 02, chama pronto, portão 3663. 3663, chama pronto, 2. Webjet 5826, ingresso a Juliette, portão 09. Juliette com 09, 5826. Trip 5221 no cópia. 22 anos da trip, copia, prossiga. Autorizado conquista ao nível 200, decolagem pistão no zero, após iniciar curva à direita, realiza o perfil da subida gole, eval após direto conquista, frequência do controle 1, 19.8, aciona 5024. On the ground at 57, if you next right and contact the ground 121 on the small 9. Echo 1219, American 980. Mike Echo Delta, a intenção é prosseguir na paralela pistão no 7, depois prosseguir para pouso na cabeceira? Está autorizado, da presente, informe final da 17, Mike Echo Delta. Confirmo, 080 graus com 12 nós. Hitting parking gate 11. American 980, good morning, taxi via Alpha, contact approaching taxiway Juliet. Okay, Alpha, call you approaching Juliet, American 980. Alô, tem alguma novidade aí, como vai ser? Afirmativo, acabou de chegar no centro do Recife, estou só coletando dados aqui para pagar a conta, ok? Torre, bom dia, voo 923, bom dia, espera. 923, a linha mantém, cabeceira no zero. A linha aqui mantém, cabeceira no zero, 923. Para o táxi, o Achanair 6225, POB 89, 4 horas e 30 de autonomia, alternando Goiânia. Chanel 6225, autorizado direita, Índia e Alfa, ponto de espera da 10, torre 118.95.014 no ajuste, bom voo. Autorizado direita, Índia Alfa, no ponto de espera 118.95.014, Chanel 6225, grato, bom trabalho. Abaixo é 4861, cópia. Autorizado Guanambi, o nível 100, decolagem pista 10, após iniciar a curva à direita, realiza o perfil da subida gole, eval, após direto Guanambi, frequência do controle 119.8 e aciona 5006. 5006. Tio, autorizado Guanambi, uma centena, decola 10, curva à direita, na gole, eval, apoio, 5006. Confirmando a frequência do controle 1, 19.8, livre acionar, chama táxi, 4861. 35, saída da Elna, se escuta. Gate 11, American 980. Passarelo 2223, cópia. Autorizado Vitória da Conquista, nível 260, decolagem pista 10, após iniciar curva à direita. Realiza o perfil da subida gole, eval, após eval, direto conquista, frequência do controle 119.8, aciona 5571. Esse decola gole, eval, com curva à direita, após eval, conquista, 119.8, controle, o transponder 5571. Cotejamento correto, é remoto 14, chama pronto, passarelo 2223. Estamos prontos. Pronto. 6311, identifique, prossegue descida via para 2000 pés, 1014 é o ajuste. Via 2000 pés, 1014, 1014. Matheus, nível 3, e uma tem, cabeceira no zero. A Lima tem a 1 no 0, 6225.